Tintim, um brinde pros guerreiros, sim. Pra nós, vitória contra o soldadinho. Cê quer contar no dedo quantos que tombou na lona? Ou calcular os anos que tirou de Havaiana? Ratatá, o crânio explode, mais um ponto pra morte. Quantos não tiveram a sorte nos estralos da Glock? Coquetel, molotov, é fogo no batalhão, pra deixar tudo em choque, os fardados cuzão. Invade a favela na maior deselegância, atirando em inocente, seja adulto ou criança. Essas fitas o Datena não mostra na televisão, mas mostra os vermes sendo condecorado porque matou ladrão. Meu rap é a voz daqueles que não tem voz, o pesadelo do sistema que deixa em danger os boy. Então não vai pra grupo que só o gema vai me calar. Enquanto o sangue pulsa na veia, meu rap vai tá no ar. Bem mais pior, os dias que concretizam a cinza, a farda gravada, medalha, herói da covardia. Os bang que sonhava em terem conquistar na vida, tá bom fuzilado porque não conseguiu ter anestia. Se torna normal, quebrado, descarregado, ferro, arrastou o matagal, B.O. com adultério. Não quero ter que narrar sempre as mesmas fitas. Sistema manipula, põe a venda na vista. A vista, a morte por encomendas prata. Visita na cela, o pai psicopata. Diante do estado T, dos bandidos mais fortes. Dos primeiros da lista, procurado da choque. Dos primeiros da lista, procurado da choque. Procurado da choque. Tintim, um brinde pros guerreiros, sim. Pra nós, vitória contra o soldadinho. Cê quer contar no dedo quantos que tombou na lona? Ou calcular os anos que tirou de Havaiana? Aqui o cisco de inveja gera morte, gera guerra. Capeta tenta e arrasta os manos pra debaixo da terra. Que na neurose da pedra, sem pensar descarrega na cara da burguesa que negou uma moeda. Aqui na cena de filme o pesadelo é real. Os monstrão tá nas pistas, casaca e fuzil pau, tombando as viaturas, explodindo os carros forte, invadindo as agências, fugindo com os malotes. Diz quem não quer dinheiro, passa sair do sufoco, desfilar de R1 com os cordão de ouro. Mas quantos foram de bonde e nunca mais voltou? Pra várias dona Maria, só sofrimento restou. Do norte do Paraná pro mundo terror, sul da América, noroeste, terra boa, primo. Não se calou e vem com mais erupção ainda pra botar fogo na língua de quem denuncia. Mas vai saber que cada vez ainda mais forte, que corre no sangue dos guerreiros, a lealdade dos nobres. E quem se envolve, felicidade, os malotes. Catar nas agências num plim, tim-tim pros pobres. Saber que a reação gera a reação dos loucos. Saber que a missão não pode moscar da ponta. E nós tá pronto, prepare o circo dos horrores. Sei que é assim, sistema, entre velas e flores. Sei que é assim, né, entre velas e flores. Velas e flores. Tintim, um brinde pros guerreiros, sim. Pra nós, vitória contra o soldadinho. Cê quer contar no dedo quantos que tombou na lona? Ou calcular os anos que tirou de Havaiana?